DJ Alpiste Lázaro, tamo junto, tamo junto. Acreditar sempre é preciso, continuar na busca do inatingível, fazer por nós aquilo que queremos bem, buscar opções, correr atrás, ir além. Na cruz o amor se espalhou por todos os lugares, atravessou fronteiras e cruzou os mares, nos lares, nas comunidades, nas nações. É tempo de deixar de lado todas as decepções. A união de forças em prol do coletivo tem que ser sempre o nosso objetivo, virando a mesa em favor de quem mais precisa, dando um sentido melhor pra nossas vidas, numa aliança que não pode ser quebrada, fazendo a alegria da rapaziada, muito mais além do que se pode imaginar, correndo pelo certo pra vitória alcançar. O que é bom pra mim, hey! E pode me salvar, hey! O que eu mais preciso é de Jesus. O que é bom pra mim, hey! E pode me salvar, hey! O que eu mais preciso é de Jesus. O que acontece nesse mundo louco é embaçado, pessoas olham e julgam quem tá do seu lado. Fazer o bem nem sempre é uma opção, o que se faz, o que se fala vem do coração. Palavras matam mais que armamento pesado, pessoas se magoam por coisas do passado, famílias se perdem, filhos são abortados, ninguém se preocupa, estão desnorteados. Sem esperança vão morrer, é o que resta, até que um dia de novo a luz ilumine as trevas e traga de volta os dias de alegria, motivo de festa e a melhor companhia. Plano perfeito, sempre estava lá te esperando. Alguém falou e eu não me lembro, mas vamos que vamos. Na luta ou na paz, é assim que se faz. Pra ser feliz tem que se amar um pouco mais. O que é bom pra mim, hey! E pode me salvar, hey! O que eu mais preciso é de Jesus. O que é bom pra mim, hey! E pode me salvar, hey! O que eu mais preciso é de Jesus. Pessoas em vez de coisas são mais importantes. Todo mundo pode ser melhor do que era antes. Um gesto, uma palavra muda toda uma história. A paz faz bem, a mente muda a trajetória. Enquanto existir o mundo, a guerra vai imperar. Mas a pior delas é se a gente não mudar. Quem fala muito não faz nada, esse é o ditado. Quem faz a sua parte será recompensado. Em dias maus o que sobra é tempo ruim. Eu quero o melhor pra você e também pra mim. Vou produzir algo de bom, pois isso me acalma. E o meu som vai alcançar o gueto da alma. A palavra que restaura me dá a convicção. Eu já vi milagre demais através da oração. Se o amor vence o mal, demorou. Eu vou dividir com quem mais quiser esse amor. O que é bom pra mim, hey! E pode me salvar, hey! O que eu mais preciso é de Jesus. O que é bom pra mim, hey! E pode me salvar, hey! O que eu mais preciso é de Jesus. O que é bom pra mim, hey! E pode me salvar, hey! O que eu mais preciso é de Jesus. O que é bom pra mim, hey! E pode me salvar.